Meus amigos e meus irmãos, eu já expliquei que a humanidade está atravessando a igreja de Laodiceia. Porque lá vem ele com a leitura da igreja de Laodiceia outra vez. Claro, por causa de pessoas assim, diz, lá vem ele com a igreja de Laodiceia outra vez. Prova que você ainda não entendeu nada. Porque senão você diria assim, graças a Deus que o irmão Paiva vai ler de novo a igreja de Laodiceia, porque há algumas coisas lá que eu preciso aprender. Afinal de contas, o meu futuro vai depender da minha passagem por esse período no qual já estamos. Quem tem a Bíblia Sagrada aí, pode abrir. Marca aqui. No capítulo 3º, 7ª carta à igreja de Laodiceia. Eu prefiro dizer em Laodiceia. Quem vai falar a nós a respeito disso é Deus, o Cristo e o Espírito Santo. Por quê? Quem é capaz de me dizer? Fala o microfone aí, quem falou. Se errar, não faz mal, a gente corrige. A questão é ser ousado ou ser ousada. Foi a Esther que falou? Fala o microfone para a Esther, tá vendo? Essa turma aí está dando bolacha nos adultos. Vai lá. Vai lá, minha filha. Quantos anos você tem? 14. O que é que você disse? Por causa da hierarquia divina. Sim. Mas quem vai falar para nós, então? É Jesus. E acima dele, Deus. E abaixo de Jesus, o Espírito Santo. Alguém se lembra qual é o versículo? Há dois versículos aqui que são importantes para o entendimento disso. Para nós termos certeza de que quem vai falar a nós é Deus, o Cristo e o Espírito Santo. Quais são esses versículos? Olha que eu já bati isso aqui muitas vezes. O 8º, quem falou? Fala no microfone aí. O 8º versículo do 1º capítulo. Agora, em particular, a igreja, é o versículo 4, 5º e o 8º. Agora, com relação a todo o Apocalipse, o primeiro, hein? Dá o microfone lá, a Marina de Oliveira Godós. Vamos lá. Estou gostando de ver, o pessoal está afiado. Olha lá, ela está bem ali atrás. Vamos lá. A elite do Brasil é quem? Seu povo. Povo, mas o povo é educado assim, instruído assim, reeducado por Jesus. Porque diz, o Apocalipse é de Deus, através do Cristo, do Espírito Santo, e chegou a nós por intermédio do trabalho de João. E o Velho Testamento nos anuncia que nós seremos ensinados por Deus. Então, tá na cara, estamos entendendo agora por quê. Porque o ensinamento está no Apocalipse. E entendemos também por quê. Jesus disse ao apóstolo Pedro que João ficaria até a volta dele. Fica com o Apocalipse e mais alguma coisa que mais tarde vocês vão saber. De muito importante, se estiverem merecendo aí, se nós merecemos, eu poderei falar. E vocês poderão ouvir o que eu tenho a dizer a respeito daquela palavra de Jesus. Vamos lá. É Jesus falando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei nele e cearei com ele e ele comigo. Você já entrou na igreja de Laodiceia, não é? Está bem. É. Mas vamos lá. A pergunta que eu fiz foi a seguinte: quem nos falará a respeito dessas igrejas? É o Deus, é o Cristo e o Espírito Santo. Quais são os versículos que fundamentalmente nos declaram isso a respeito da fala à igreja? São os versículos 4, 5 e 8. E para todo o Apocalipse, o versículo primeiro. Quem se lembrou do versículo primeiro? Elcio. Ora, o que é que eu ensinei a vocês? Nós temos que ter mente. Como é que é? abrangente, aberta. Bom, será que esse texto é importante? Deixa eu ver quem é que está falando. Você quer saber a importância da carta ou da pessoa que manda a carta? É claro que há exceções, a pessoa é muito simplória, que esquece de fazer isso. Vê se tem data e olha se está assinado. E é assim que eu faço. Então vamos ver se vale a pena ler o texto às igrejas de Laodiceia e Filadélfia. Como tudo começa no princípio, vamos ao princípio. O valor geral do livro. Então é o valor de tudo. Porque se o livro tem um valor excepcional, tudo que está nele tem um valor excepcional. Da autoridade que o escreveu, ou ditou. O título, o autor e o assunto do livro. Revelação. Revelação é o quê? Apocalipse. Sim, mas o que é aqui? Vejam que são três coisas. O título, o autor e o assunto do livro. Revelação é o quê? O título. De Jesus Cristo. Jesus Cristo, o que é aqui? Mas não era João? Não. João é apenas o médium. Psicógrafo, o repórter, que anotou o que viu. E ouviu, e ele próprio vai revelar isso, declarar isso. Revelação, o título, de Jesus Cristo, o autor. Agora vamos ver a importância da matéria, antes de vermos o assunto. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, agora vem o assunto, as coisas que brevemente devem acontecer. Quer dizer, a revelação é o nome do livro, Apocalipse, que significa revelação. Palavra grega, que significa revelação. O autor é Jesus Cristo, que já dava uma suprema importância ao livro. E a coisa cresce muito mais quando nós ficamos sabendo logo em seguida que foi Deus que passou a Jesus Cristo a revelação. Para quê? Para mostrar aos seus servos o quê? Aí vem o assunto. As coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo, Jesus, as enviou e as notificou a João, seu servo. Agora, olha aqui o valor do testemunho. Nonagenário. Passou a vida inteira sofrendo açoites. Imaginem que João sofreu. Estava preso na ilha de Pátimos por determinação de Domiciano. No entanto, esse varão de Plutarco, é um homem valorosíssimo, não negou o testemunho de Jesus, porque ele vai revelar, ele vai dizer no versículo 2, o que recebeu. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tinha visto. Quem testificou tudo isso aí? João. Agora que maravilha. Porque o versículo 3 do capítulo 1 é uma bem-aventurança para quem lê. Não é uma maldição. O Apocalipse não amaldiçoa. A não ser determinados setores da vida. Vocês vão ver lá adiante. Sobre certos aspectos. Todo mundo vai receber um pouquinho do que vai acontecer aqui, conforme o merecimento. Versículo 3 do capítulo 1. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nele escritas, porque o tempo está próximo. Já expliquei que está próximo mesmo. Porque, como diz o salmista no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, e Pedro apóstolo repetiu o Novo Testamento, Mil anos dos homens são como o dia de ontem que já passou para Deus. Então Jesus pediu 2 dias para voltar. Agora vamos ao versículo 4. E aí nós vamos ter a importância da mensagem às igrejas. Nós já vimos que o Apocalipse é todo importante, mas dentro do Apocalipse poderia ter o recado de alguém, ou do próprio João. Por melhor que fosse João, o recado cairia de categoria. Porque João não é Deus, João não é Jesus, João não é o Espírito Santo. Então nós vamos ver que dentro do Apocalipse a mensagem às igrejas é importantíssima, valiosíssima, porque é o mesmo Deus que mandou a revelação a Jesus, quem vai falar às igrejas, por intermédio de Cristo Jesus. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco. Agora vejam de quem essa graça e paz. Da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Quem é aquele que é, que era e que há de vir? Deus. Por quê? Alguém se lembra? Dá o microfone ali para o Dr. Mário da Cruz. Da parte daquele que é, e que era e que há de vir. O que é que significa isso? Que é, que era e que há de vir, Dr. Mário? A eternidade de Deus. Significa? Deus não foi criado por ninguém e Jesus foi. Justamente. Daquele que é, que era e que há de vir. Vocês vão ver a separação das figuras que formam a Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está aqui essa separação. Mas a separação não é como certos homens entendem. Há uma filigrana aí que depois falaremos. E separa bem, viu? Da parte daquele que é, que era e que há de vir, que é Deus, é, quer dizer, está presente, é onipresente, onisciente. Que era, sempre existiu e que há de vir, reinará para toda a eternidade. E da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Que grandeza desses espíritos. Eles representam aqui o quê? O Espírito Santo. E da parte de Jesus Cristo. E aqui Jesus se revela por intermédio de João Evangelista, aquilo que eu disse. Jesus não somente revela as profecias, ele se revela. E aí nós ficamos sabendo, mais uma vez, a autoridade do texto que vamos estudar. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, naturalmente de Deus, Deus dá o exemplo do testemunho. Deixou-se crucificar para não trair o Pai Celestial na missão que recebeu e para nos salvar. O primogênito dos mortos. Muitos ressuscitaram antes de Jesus ressuscitar. Vocês veem isso em todo o texto sagrado. Mas é que Jesus ressuscitou nele mesmo. Descobriu-se a si próprio. Integrou-se na integração total que é Deus. Então ele é o primogênito dos mortos. Quer dizer, na verdade, sempre esteve ressurreto. Porque muita gente foi ressuscitada e depois continuou a trilhar os caminhos da ignorância. Ele não. E o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele a glória e poder para todo sempre, amém. Agora essa passagem aqui a gente tem que ler porque é tão bonito, é o versículo 7, né? Que é o conforto para nós, que Jesus vem mesmo, hein? Eis que Jesus vem com as nuvens e todos os olhos o verão, até mesmo os olhos daqueles que o crucificaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Por que as tribos da terra se lamentarão sobre ele? Dá o microfone aí, quem quiser falar, corre lá, Pedro Júnior. Ah, tem um lá, mas também tem, está mais próximo. Célia, não foi a Célia que falou? Vamos lá. Diga, Célia. Célia Maria Alves, professora de Soldadinho de Deus. Porque não deram atenção ao que Jesus veio trazer a nós. Isso mesmo. Anunciando, inclusive, a volta dele. Não quiseram saber. Então se lamentarão sobre ele, quer dizer, sobre o acontecimento, onde dizer, mas que tragédia. Bem que ele nos avisou que seríamos surpreendidos, como nos tempos de Noé e de Ló. Noé começou a construir uma arca num lugar que não passava nenhum rio. O pessoal transitava pelo lugar e dizia assim, mas que velho doido. Está construindo uma arca aqui. E olha o tamanho. Ainda os filhos dele estão juntando animaizinhos aí para levar lá dentro. Vai ficar um fedor que não vai ser mole, hein? E comida para esse povo todo. Esse velho está doido. Levou 100 anos construindo a arca. Quer dizer, tempo à beça. Até que um dia veio a inundação. E eles correram para entrar. Mas nem Noé tinha fechado a arca. O anjo de Deus fechou. E aí, ninguém daqueles que ficaram fora salvou-se. Porque morreu tudo afogado, de boca aberta. No tempo de Ló é aquela história que vocês já sabem. Ló vivia em Sodoma, ali às margens do lindo Mar Morto. Tem peixe, não tem nada. Tamanha quantidade de elementos químicos estão ali, e pesados, que você, ninguém morre afogado no Mar Morto, só se beber aquela água em excesso, aí morre, aquela química toda ali dentro. Aí disseram, os anjos disseram lá pro Ló, Ló, te manda daqui. Mas eu falo assim, não, é para o pessoal entender, sinceramente falaram com aquela solenidade, né? Mas se falar com muita solenidade aqui, o pessoal não entende mesmo, esquece. Disse, ó, vai embora com a tua família, sai porque está na hora da justiça de Deus atuar, a lei de Deus atuar. Você sabe lá, aliás, os anjos naquela conversa coloquial, certamente influenciados pelo Brasil, que daí apareceria milhares de anos depois, misturavam tu com você, como eu estou fazendo aqui, né? Você sabe, né? Deus estabeleceu umas leis aí, senão vira bagunça. Com todas as leis, o pessoal ainda tenta fraudar as leis divinas. Só que não consegue. Eles andaram fazendo tudo errado, então chegou a hora, porque o fedor dessas cidades subiu até aos céus. E os santos estão clamando, está ficando demais isso aí, está ficando demais. Aí, ó, disse, bom, vou embora. Pegou a família, uma mulher dele quis ficar lá, olhou para trás, já expliquei que é olhar para trás. Olhar para trás, quer dizer, é prender-se aquelas coisas que estão superadas na lei de Deus, e que mais que superadas, são criminosas. Imagine, ela vai andando, de repente ela olha para trás, vira a estátua de sal. É simbólico. Olhar para trás é ficar lá preso ao que não devia ficar presa. Aí veio a erupção, eu vou depois. Veio a erupção e inalou aqueles gases e acabou, virando estátua de sal. Assim vai ser. Mas no versículo 8, aí fica bem carimbado que é Deus mesmo quem vai falar. Porque após anunciar como Jesus vem sobre as nuvens e a lamentação das tribos da terra, ele reforça a sua presença aqui. E desta vez, ele praticamente fala sozinho. Eu sou o Alfa e o Ômega. Por que ele fala sozinho praticamente? Porque ele engloba como Deus as duas outras figuras da Santíssima Trindade. Porque o incriado é Deus. Jesus Cristo foi criado por ele, o Pai Celestial. E os espíritos, nós todos também fomos criados. Mesmo o Espírito Santo, são espíritos muito mais acima de nós, hein? Então ele fala por eles. Quem pode o mais, pode o menos. Eu sou o Alfa e o Ômega. O princípio e o fim. Vocês vão ver no Apocalipse também essa. Eu sou o Alfa e o Ômega e o princípio e o fim. Referentemente a Jesus. Mas aqui nós sabemos que é Deus empolgando tudo. Por quê? Diz o Senhor. Por que é que nós sabemos que aqui Deus está falando soberanamente? Leia o texto aí. Passa aí para o Jaime ler o texto e alguém vai dizer por que é que nós sabemos que é Deus. Ele vai ler e depois o Tomás da Cruz vai falar, viu? Vamos lá. Leia aí o versículo 8º, Jaime. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele repete a mesma maneira de dizer do versículo 4, que era, que é e que há de vir. Portanto, aquele que é eterno. É Deus. Não foi criado. Falando pelo Cristo. Vocês vão ver Jesus aparecer também dizendo que eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Vocês vão ver por aí. Aqui, eu sou o Alfa e o Ômega. É Deus também. Mas para o planeta Terra é Jesus. Mas quem criou Jesus foi Deus. E Jesus não disse que é um com o Pai? Isso. Mas em seguida fica claro. Aqui está assim. Cada Bíblia tem uma diferençazinha, né, na sua apresentação. Eu sou o Alfa e o Ômega. O princípio e o fim, diz o Senhor. Que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso Deus. Bem, fizemos essa apresentação demorada, mas vocês guardaram. Usamos o conselho de Napoleão Bonaparte. A melhor figura de retórica é? A repetição. Retórica quer dizer o quê? Discurso. Então a melhor figura de retórica do discurso é repetir. O padre Antônio Vieira é famoso nos seus discursos. Assim. E os grandes pregadores também. Bem, nós vamos, no próximo programa, ler essas duas igrejas basilares para a nossa existência agora. Bom, deixa eu ver aqui, estão me sugerindo o Apocalipse, capítulo 10, versículo 11. E ele disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. É a grande missão da religião de Deus que nos coloca numa posição ímpar. Que nós queremos a verdade, nada mais que a verdade, iluminada pelo amor, para termos a ciência de Deus. Que conforme escrevemos na coleção Diretrizes Espiritualistas da Religião de Deus, a ciência iluminada pelo amor eleva o homem à conquista da verdade.